Thank you. Def, né, da música Umi. Agora vamos colocar aqui uma amostra do baixo de Nina Simone da música Save Me, né? E aí a gente vai colocar uma batera do William Onibo, um dos precursores da música eletrônica nigeriana aqui. Nigeria! Au! Um salve pra todo mundo na Nigéria que tá na casa! We'll be right back.

alguma coisa de lá. O sol, a lua e o céu pra Oxalá. Emoripaô, emoriô, emoriô, emoriô, emoriô. Africana, balança o corpo quente, seu ritmo envolvente, salsitia decente, quero na minha cama, pegada mais pra frente. Black Power Ranger, show que vem da gente, diáspora africana, balança o corpo quente, ritmo envolvente, salsitia decente, quero na minha cama, pegada mais pra frente. Oh, Lucro, máquina de lotar. consigo respirar. Thank you.

Thank you. A verdade é que você